62, Xuxa 6226, tráfego ao estado, pistão 0, pouso autorizado, 6240, grau 04, Oscar. Leva foto, Xuxa 6226. Zona 44, reduza para 2009, informe que é o número 3 na aproximação. Reduzindo 2009 para 3, zona 44. O Xanem é 1141, desça para 3.000 pés, a gente já estima que é 9015. 3.000 pés, 0.5, o Xanem é 1141. Tango Gilete, Quebec, Kilo, prossiga. Bem, Juliette Quebec, eu tenho condições de manter sobre regras de voo visual 1 no 1.000 pés? Tente, desça para 1 no 1.000 pés, Juliette Quebec, que o reporte Paris para ingresso Interlagos. Controle Salvador, passaria do 2230, devido a formações próximas à Duna, eu vou ter que iniciar a redução da presente posição, já iniciaram a redução. Copiado, passageiro 2230. A redução é 1970, tá? Copiado. O Bequilo já livrou 1.500 pés? Passando 1.900. Gente. O Bequilo confirma no tipo de equipamento. Reautorizado a descida 4.000 pés. 4.000 pés, 3.144. Xanem é 3.15, desça para nível de voo 050, o número 4 na aproximação, reduz agora para 2309. Desce para 050, número 4 na aproximação, reduzindo para 2309, 6315. Xanem é 1.41, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 2.10. Esquerda 2.10, Xanem 1.14. TAM 3.144, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, limitado pelo localizador. 020, desce a 4.000, limita o localizador, TAM 3.144. Controle, Xanem 1.14, proa 190, por... Comida devido a pequena formação, certo? Copiado por 190, o Xanem 1.141, reposta no término do desvio. Gente, o Xanem é 1.41, pro 2.10, pro 2.10, deixa 2.000 pés. 2.10, descendo para 2.000 pés, o Xanem é 1.41. Passarei 2.260, chame Torre 1.98, decimal 9.5, bom pouso. Torre 2.895, com a batalha. Guilherme 1141, no tráfego posição agora de 12 horas, 3 milhas, mantendo no meu pet, Gonçalo 182, sem condições de voadora interceptar? Estimativo, está autorizado, pode voadora, meu 1141, está feito o tráfego. Gente, pro hoje, Duna, autorizado o final do procedimento LS, que foi de adição, no 0, reposto estabilizado. Gente, voando Duna, repostaria estabilizado no X-ray da 1-0, Chinelão 4. Chinelão 6315, vetoração para sequenciamento. Vou na proa 150, seu limite é a radial 280 do VOR de Salvador. Gente, proa 150, limite é a radial 280 do VOR Salvador, 6395. Então, 3144, mantém ainda a proa, aguardando proa final para interceptar, só no limite, radial 290 do VOR de Salvador. 290, VR salvador, mantendo 4.000, 3, 1, 4, 4. 3, 1, 4, 4, desça 2.000 pés. 2.000 pés, 3, 1, 4, 4. Passagem 2230, chame torre 1 na noite, decimal 95. 1895, 2230. Genética Beck Kilo, reporte na Seasa para espera. Foi Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, tráfego avistado. Pista 1-0, pouso autorizado, 1-5-0 graus, 0-4 nós, altímetro 1-0, 1-5. Sente de pouso 1-0, 1-5, 2-2-3-0. Chanel 6141, complete final do procedimento, torre 1 no noite, decimal 95. 1295 com a torre, Chanel 6141, uma boa tarde. Compose. 6315, próximo ao limite, que estará anteriormente. Gente, Chanel 6315. Tá, mantendo a proa por mais um minuto após a reação da navegação na proa de Duna. Gente, mantendo a proa por mais um minuto após a reação de Duna, é a 315. Chanel 6315, autorizado a descida 2.000 pés. Está autorizado o final do procedimento e ele é sexuído, a pressão 0, reposto estabilizado. Gente, desce para 2.000, autorizado o procedimento, pode proa Duna então? Chanel 6315, prossiga. Descendo para 2.000, autorizado o procedimento. Podemos então aproar Duna? Afirmativo, Chanel 6315. Graças. Teste Quebec Kilo, chame torre 198, decimal 95. Juliette Quebec Kilo mantém-se em condições de regra de voo visual sobre a Seasa. Curvas pela esquerda e espera aguardando a autorização do final do assente. Quebec Kilo, seria possível o prefeito da Brandmar? Inicialmente mantém a Seasa aguardando a autorização, Juliette Quebec Kilo. Quebec Kilo. Canal 6141, pista no zero, ponto autorizado, vem a turno 160 graus 049. Localizador do 3144. 3144, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95, composto. 2895, obrigado, bom dia, 131-44. Controle, bom dia, 4422 Azul, vai cruzando 220, autorizado por 150. Azul 4422, eu chamo identificação, desça a nível de voo 050 via chegada Bomed 1, ajuste de altímetro 1015. Identificou Bomed 1015, 4422 Azul. Andres 144, torre 198, decimal 95. Andres 144. Oceano 63, 15, reduz a 1809. 1809, 63, 15, visual constante, 7,5 milhas à frente. Gente, então 3144 recebe controle. Para o ITAP. Da presente ITAP, então, para Azul 4422, a gente tem condição agora. Gente. Controle 6315 estabilizado na LS, X-ray da 1-0. Chame 6315, chame torre 1-8, decimal 95, bom pouso, grata pela colaboração. Antena 1-8-95, 6315, até já. Então, faça um 8-360 e chame ao término, para ingresso na final do nosso set, aqui. Torre Salvador, boa tarde, 6315 do Oceané na final da 1-0. Oceané 6315, continua a aproximação, reporte marcado externo, altímetro 1-0-5. 1-0-5, continua a aproximação, informa no externo, 6315. Sul, vem esquerda via pista, reporte alinhado, cabeceiro no 7. Vertical do externo, 6315, corrijo. Dilete, que é Vaquilo, inicio 360, chame e ingressa no final. Vaquilo, inicio, chamarado. Chame 6315, gente, continua a aproximação, guardando a pista no 0 livre, informa o Cessna 182, mantém 1000 pés no setor norte, não interfere na aproximação. Temos o tráfego no TICAS e aguardando a pista livre 6315. 3144, Solas 41. Ah, Foxtrot, chame 219. 219, uma boa, até 3144. Autorizado 2063, Uno 5. Autorizado Uno 0, Uno 50 graus, 062 a nós, Xené 63, Uno 5. Livre pouso no 063, Uno 5. Intercepta final Uno 7, brilhante, Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, novo 360, curto, chame reingressando. Quebec Kilo, está na identificação, autorizada a chegada, bom médio 1, no reposto em Delta de descida. Presente, bom médio 1, onde é a descida? Bom, autorizado a descida, nível de voo 060. 060, já pode voar, bom médio? As Gol 2008, foi direto, bom médio. Foi, 2008. No pés, ajuste de altímetro 1015, autorizado o final do procedimento. ILS Exueda, 10, reporte estabilizado. 2015, vai reportar estabilizado, 4422. Posso voar a Duna, está presente? Azul 4422, voe direto, Duna. Duna, obrigado. Autorizado na 7180 graus 059. Quebec Kilo. Xané 6315, solos 44, livrou, chama 209. 1209, gol. Pegos 09M, decoladas 44, direita na chão no 1000, controle 208, bom voo. Novembro 208. Boa tarde, Azul 09M, decolado na sua escuta. Sim, para o controle. Pegos 09M, decolado na sua escuta. Então, o Ecos 19 mantém sobre a regra de voo visual, inicialmente 1.000 pés, aguardando a ascensão. 1.000 pés, aguardando a ascensão, Ecos 19. Quebec Kilo, solo 45, back drag autorizado, chame livrando. Opa, ok, então livre direito. Boa. Tem condições de manter 1.000 pés já na porra do destino? Afirmo, senhorita. 1.000 pés voando na porra do destino, aguardando a autorização para atender. Gente. Novembro, confirma a atitude que está mantendo. 4422, confirme efeito de desvio? Afirmativo, senhorita. Muitas informações aqui sobre Duna. O 4422 azul já está pegando um proa de Duna já, atingindo 2000. Sim, reporte estabilizado. Reportaria. Essa formação, o 2008 poderia voar em TAP? O 2008 livre a poder de TAP. Estou já de TAP, graças ao 2008. 2008 reautorizado a descida até 3 mil pés, ajuste de altímetro 1095. 3000 com 1095, 2008. Eco do November sobre inicialmente para 2 mil pés. O 2008 autorizado voar direto de Duna. Estabilizado 4422 azul. Azul 4422, chame torre 198 decimal 95, bom pouso. Não, praticamente 1895, bom trabalho, senhorita. O 2008 copiou voar na proa de Duna. Torre Salvador, uma boa tarde, 4422 azul, está estabilizado 1700. Azul 4462, condições agora visual sem chuva, pista seca, pouso autorizado, 150 graus, 05 mais, altímetro no 015. No 015, livre pouso para o 4422 da Azul. O 008 com posição de 1 para 2 horas ou no 8 milhas com rumo sudoeste, mantendo 2 mil pés, tipo a Papa Alfa 31. Deficiência de 200 de pés, 2008. Papa Tango Eco Zulu 1 November, próximo na sua posição de 11 horas, afastado 1 7 milhas com rumo nordeste, passando nível de voo 090 em descida até 3 mil pés, tipo um Boeing 737. Amazônia, mantém a 2 mil pés. Quatro, solos 53, livrou, chama 219. 219, bom trabalho. No novembro, ele de subir até nível de voo 1905, quando possível, estimado de pouso. 2008, desça 2 mil pés, autorizado o sinal do procedimento LF X-Way, pista 10, reposto estabilizando. 2 mil pés, 1.500, reposto estabilizado, 2008. Luno 745, sente submater nível 1905, X, Luno novembro. Tá 3805.00, pronto, boa tarde. 3805, autorizado o ANL, pela pistola 0, 1, 30 graus, 0, 9. Indecola da pistola 0, tá 3805. Então, 4. Zulu November, sub mantém 105. Decolou 57, chama o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. 3805. Autorizado na ILS X-Ray, alterou 2008. 7, complete aproximação, torre no noite, decimal 95, 2008. 2900, logo mais. Controle, boa tarde, da 3805. Da 3805, contato radar, sub mantém nível 340. 340 no perfil da ação, da 3805. Direto Leda, em condições? Afirmo, da 3805 Leda. Foi Salvador, Gol 2008, boa tarde, tá final da 1-0, baixar travado. Gol 2008, autorizado pouso, pistão no 0, 130 graus, 099. Saiu o pouso 1-0, Gol 2008. Para alinhar e manter. O 2008 no solo 58, livre à direita, solo 121 no decimal 9. Direito 209, 2008. Autorizado decolar, 140 graus, 079. Sá Romeu, Serra Golfo, Oscar, livre acionamento e táxi, ponto de espera, pistão 7, para ingresso. Livre acionamento, andar a base, camarada. Salvador, boa tarde, Gol 1885, passa 200. Gol 1885, deixa o controle de Salvador, aciona identificação, isso para 4 mil pés, voe a Lagoinhas para interceptar a chegada BOMF. Após chegada BOMF, prepare a RNAV, pistão 0. 4 mil, solicita a proa 2, 130 para evitar uma formação, é possível? Gente, livre desvio, já pode até no força, o gol no 885. Praticamente é a proa de Bonfim, pode ser? Bonfim, no 885. Bonfim na presente, já livra a formação, ABS 4000 e LS na 10, gol no 885, grato. Pode, gente, 52. Jave 52, sob condições visuais, número 10. Ajuste em Salvador para referência 1015. 1015. É, confirmando, o ILS está indisponível para as aproximações. Confirme. Afirmativo, ILS indisponível para a aproximação. Positivo. Chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterno 28, decimal 35. 1251, 1235, portanto, 3805, bom trabalho. Novamente, bom. Escuta, escuta. Aí, iniciar pelo padrão 3. Afirmativo. Vai executá-lo da presente? Eu preciso me aproximar um pouco mais do marcador externo para estar duas linhas iniciais, é curto quando autorizado. Já tinha parte para o início de do padrão 3, o GV52. 52 vai reportar. 1885, inicie redução 2509. Correção 2209 da presente. Iniciando a redução no 885. Zulu November, afastado 55 milhas sudeste do Oeste, Salvador, submantém nível 105. Serviço radar terminado, para informação de voo e alerta. Centro Recife 1260, alterno 28, decimal 8. 52, autorizado início, reporte ao término. Deixa não, chama tanto o táxi. Juliette, estamos junto. Sou em Salvador, Parra Romero, Guerra Gopiosa, acionado. Pronto, táxi. Vive táxi, chama para ingresso, Guerra Gopiosa. Vive táxi, chama ingresso, Guerra Gopiosa. explosivo, fugiu? Tá bom, assim, se tiver algum problema de tráfego, alguma coisa, por favor, informe a gente. Gente. No sentido de perturbar a terminal, não de tráfego para dentro. Gente. Dois chame torres, 1895. Solicita manter a escuta do controle sempre inteiro. Gente, só mantém a escuta do controle. Solicita manter. Ajuste de altímetro no 0 ou no 5? No 0 A tráfego aproximando posição de 2 horas a 1,5 milhas. É, está agora 2 minutos para efetuar o procedimento do RNAVE. Condições de efetuar com curva pela esquerda, um 360 a fim de. De alongar a proa 270 por 3 minutos, após 3 minutos tu vai estar livre para fazer os vazões. Mas Chico, mantendo a proa por 3 minutos da presente, após... Voo no 885 desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, livre RNAV, reporte estabilizado, voo no 885. 2500 no 0 no 5, vai autorizado RNAV, reporte estabilizado, voo no 885. 785, informa o tráfego, posição de 12 horas, 9 milhas, rumo oeste, mantendo 1.000 pés, um Dominique da Força Aérea Brasileira. É terceirizado sua aproximação. Ok, gente, graças pela informação, voo 1885. Militar, chame para ingresso. Juliette, estamos louco. Vamos lá. Papa Romeu Sierra Golf, eu acho que autorizado a linha manter, pistão na 7. A linha manter, Sierra. Gente, complete a aproximação, chame torre, 1 no 8, decimal 95, gol no 885. 1 no 895, obrigado. Oi, Salvador, gol no 885, boa tarde, RNAV 10. Firme. Gol 1 no 885, final RNAV 10. Gol no 885, ciente, chame avistando. Já está visual. Guarda atualização de pouso. Guarda. Tocha, está alinhado na 1 na 7, confirma. Afirma. É Golf Oscar? Na escuta, sim, é Golf Oscar, alinhado e pronto na 7. Autorizado decolar, 140 graus, 089. Autorizado na 7, sim, é Golf Oscar. 5-2, agora 7 milhas sudoeste do marcador externo. Está autorizado a efetuar o padrão 3. Acione identificação, desse mantenha nível 100, ajuste 10, 15, via chegada Bomed 1. Tráfego, César 150, à sua direita, rumo sul, cruzando 800 pés, sem interferir com o seu pouso. Ele está visual com 150. Está confirmando, está autorizado o pouso? Sim, autorizado o pouso. Autorizado o pouso, poderia confirmar o vento, por gentileza? Vento 120 graus, 089. Obrigado. Tem a posição. Tem posição. Ela tem posição, a papel é 200. Então o Serra Golfe vai iniciar a curva de esquerda para não entrar dentro do mar, ok? Gente, mantém o setor sul do aeródromo com curvas pela esquerda. Setor sul, curvas pela esquerda, Serra Golfe. No solo 2-1, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1, jogou no 8-5. Câmera 326, nível 190, sente informação uniforme de alta defesa. Câmera 326, deixou o controle de Salvador. Está sob contato radar, 78 milhas, sudoeste do VR, Salvador. Desse mantém a nível 100, voo médio. 1-0-0, no ideal, voar no bom médio, Oxenemia 326. Bruno 964, inicie redução, 220 nós, é o número 2 para pouso, e reduza 05, correção desse e mantém nível 050. Para o 050, redução 224, confirmando RNAV, dá 90. Afirmativo RNAV, pistão na 0, por favor. Kilo, livre táxi, chama para ingresso, pistão na 7. Serra Golf Oscar, visual com HS da Força Aérea à sua direita, aproximadamente 3 milhas na aproximação da 1-0. Positivo, visual, Serra Golf Oscar. Uma hora, 2.4 milhas, em Charlie 150, mantendo 1 no meu pé, não interferir com o seu padrão. Aguarde instruções, provavelmente iremos cruzar a sua aeronave para o setor norte. Sim, Serra Golf Oscar está na barra. Onde está presente? Então, no mil pés. Voa direita para o setor norte no meu pé, Serra Golf Oscar. Voe paralelo à pistão 735. Voe paralelo à pistão 735, agora com Pro Norte. Agora paralelo à pistão 735 Pro Norte, Serra Golf Oscar. Quem chamou? Juliette, Quebec Kilo, aguarde para ingresso, pistão 7. Estamos Juliette, estamos Zulu, autorizado a decolar, 130 graus, 08 nós, pistão na 7. Passareiro 2230, autorizado a alinhar e manter, pistão na 0. Autorizado a alinhar e manter na 10, 2230. Tá, Romeu Serra Golf Oscar, cruzando a aproximação final da 10. Informação de tráfego, HS da Força Aérea, 1 mil pés, também no setor norte, com rumo noroeste, mas está afastado de sua aeronave aproximadamente umas meia dúzia de milhas, a sua, ligeiramente à sua direita. Chame o controle de Salvador agora, 120 decimal 8. Sem informação de tráfego, chama 120 decimal 8, Serra Golf Oscar. Tráfego posição de 9 horas, 4 milhas, rumo norte, mantendo o número 10 no Charlie 150. Controle de Salvador, muito boa tarde. Papai Romeu, Serra Golf Oscar, está mantendo o setor norte com o Pro Norte na sua escuta. Papa Romeu, Serra Golfe, Oscar, sob condições visuais, 1.000 pés, ajuste em Salvador para referência 10015, reporte na 20ª milha. Passarelo 2230, mantenha a posição, aguarde para decolagem. Mantenha a posição 2230. Está passando Juliette, Quebec, Kilo, torre. Juliette, Quebec, Kilo, autorizada a linha e manter, pistão na 7. Cara, Juliette, é o Zelão.